Bora, Caribe! Tá na hora, mulher, bora, mulher! Pra quebrar, pra quebrar! E aí? Começando! Do jeito que a mulherada gosta e a gente detona! Assim no Caribe, meu irmão, aqui tá mais top da cidade! Quem tá presente, as novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: já já, quer se ver, né? Vai cantando. Vem com o bumbum. Quer o mé? Vai, mexe o bumbum. Vem, desce o bumbum. Vai, mexe o bumbum. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Quebra tudo, vai! Brigava todo dia com a dona. O bruto no baile toda semana. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Mudar meu estado solteiro de. É o baile do Patrese. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não troco minha favela por nenhum. Vai começando, vai! Já fui feliz com ela. Fiquei com ela, gente. Salve! Mas hoje eu sou favela. E os tesourinhos vêm em mim. E o que? E o que? Já fui feliz com ela. Fiquei com ela, gente. Mas hoje eu sou favela. E essa beca vem em mim. Vem em mim. Saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. 250. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai. Quebra tudo. Cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. De carrão, de motora, o bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. É tudo misturado. Adoro. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. E aí? Aquela boca. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada. Cuidado com o Felipe aí, viu? Eu. Moraes é o bicho. O DJ oficial do funk no Pará. Agora é tudo meu. Seu coração não faz. O empresário Igor Neves. Ele, empresário quente também. Já no camarote. Só de boa. E agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. E quebra esse bumbum, e quebra esse bumbum, e quebra. Como é que é? Agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Agora ela só bate com bum. Baile do Patrese é bagulho doido. Caribe Show, como é que é? Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no presente com a gente também. Olha pra cima, Caribe. Sindicato dos cachorros. Pode ser camisa. Da culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vai girando e misturando. Vou falar a verdade, vou... Tudo assim, ó. Minhas amigas, que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. A boneca. Toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. E a dona me meu vai. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na pepeca. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Vai e vem, filha. Sai molhado, é nesse vai e vem. Vai, a bola pro pai. Vai novinha, vai. Descendo. Descendo. Vai, a bola pro pai. Um abraço, meu amigo Peixe. Peixe do Giga, do Gigabyte. Da Cabanagem, já na área. Vai, a bola pro pai. Novinha, vai. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E te mora! Tu já sabe qual é o complexo da... Crocodilo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E a galera vai no funk. E o crocodilo detonando desse jeito. Só os melhores. Ai, droga. Noite está cada vez melhor. Vai girar, girar. As minhas pernas já, já vão. Gigante Crocodilo Prime. O meu sangue. A minha onda já bateu. Pra cima! Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha... Olha o baile, olha o baile! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, do tabuzão que te faz mexer. Brisa no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, do tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa, ela vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça anime sensualizando, eu dou aquela sardinha. A veridosa, ela vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça anime sensualizando, eu dou aquela sardinha. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que... E aí, mulherada? Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Tá rolando, Caribe. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Pra sentar, pra dançar, agora vem. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra viela. Várias mamadu no beco, eu vou... O bagulho tá louco, vai. Ela vai ser papapá, papapará, papapará. Vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Vai, vai, vai, perereca. Perereca, vai, vai. Essa no baile era você sensualizar. Fica de Patrese. Você vem com mostrando que eu vou te sarrando, você vem com... Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos f... Vem, rebola na top, tu se excita e deixa o bumbum mexer. Pra quebrar! O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Bora, sacou! Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Vem, rebola na top, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Um abraço também, o Camarão Red Live. Tá aqui comigo também, abraço, Camarão. Eu gosto quando tô sentando na piroca e vem falando que eu sou foda, que sonho de fansuza. Papo reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. É funk! Toma na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Crocodilo. Tudo senta no meu grau. Au. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga. E a mulherada vai dançando. Deixa se levar. E o crocodilo arrepiando tudo desse jeito. Amiga fofoqueira é amiga fura olho. O que é que ela quer? O que é que ela quer? Agora. E ela agora, quer agora. Sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Adriano Parque, Ricardo Rios, também a Lorena. Galera, tudo aqui presente com a gente. Seu... Bora, Carla, como é que é? Quer... Esse Sérgio Leone tá cansado de ontem. Lugar... Tá de ressaca aí. Quer sentar no seu lugar. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite eu quero foder contigo. Já te avisei que eu mato aula sem problema. Então vem dançando, vem! Viro desse jeito escondido hoje, que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na Gigante Crocodilo Prime. Com teu corpo no meu, vou matar sua. Quebra tudo! Hoje, que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na onda, que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Lança na mão, te aleca no chão. Lança na mão, te aleca no chão. Lança na mão, te aleca no chão. Então dança. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Balança, avisa, subiu pra mente. Garrafa no chão. Vai misturando tudo. E parceiro Aurélia também dos mal falados. Tá aqui comigo no gigante. Passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só bifumar. Quebra tudo, Caribe! Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. E o quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pi nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca. Quando a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pi nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só de fumaça e só de raça. Jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Assim, vem. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico. Batese. E amanhã não venho. Porque manda a vontade de bater. aí, Jamaica? Aquele abraço a você, Jamaica. Já tá na área. E quebra tudo e vai quebrando. É o Patrese, MC Anjinho, os cara tá pra negócio. É o Gino, os cara tá pra negócio. Vem te embora! Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Patrese é o piloto, MC Anjinho é o copiloto. DJ Patrese é o piloto, MC Anjinho é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu tá no céu, tu quis o céu, qual que vai ser? E aí? Piranha, tu tá no céu, tu quis o céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Patrese. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita. O agente também do frango. Da sua vida. Ou tá comigo. Xereca, eu te jogo aqui de cima. Ou dá a sua xereca. Aquele abraço você. R.A. Boutique fechado com o marido Patrese. Vamos nessa, vamos lá. Tá no telão do gigante. R.A. Boutique, empresário Anderson. O grave faz tum. E a bunda dela. E a bunda dela bate, bate, bate, bate. É o patinho mais famoso do Brasil. É do que gol, né? Olha essa. A bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o cara. Caribe, caribe, caribe. Hoje aqui no Caribe, lá no Camarão. Segura. DJ Guga chegou e a festa vai começar. O Guga chegou e a festa vai começar. Atenção meninas, pode sentar sem parar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Vem a morena, vem a loira. Uma do lado da outra. Representa, vai garota. Que nenhuma chega aos seus pés. Sentando, sua nota é 10. Quicando, sua nota é 10. Rebolando, sua nota é 10. Chacoalhando, sua nota é 10. Atenção meninas, esse é o novo aquecimento. Vai, com o bumbum batendo, com o bumbum batendo, com o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E o chileno? Com o bumbum batendo, com o bumbum batendo, com o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum batendo. Ô gatinha, tu quer sentar? Tu quer sentar? Tu quer sentar? Meu parceiro chileno aqui em Brasília com a gente. Senta devagar. Seu parceiro, senta devagar. Tá na área, tá no cruzo. Vai, vai, se machucar. Senta devagar. Bora, cadê minha produção daí? Cadê a Belisca Lua? Não tem mais, não? E aí? É a quinta mais top da cidade. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Patrese de Silva. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. E aí, Mocotó? Varai xereca. Palmito também. Varai xereca. Da equipe G1 comigo. E comemos varai xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. Já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. O Rodrigo também do Coqueiro. Você não acredita, tá comigo? Com minha dona da festa, era aniversário dela. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Oi, pra girar, meu irmão! E agora, agora, agora, agora? Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. O Japonês Produções. O WM chama lá. Tadizinho também, da Unimed. Vai pra aqui, ó. Alisa com bunda no chão. Vai pra Alisa com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja, a minha alisa é neon. Vai pra Alisa com bunda no chão. Vai para. De verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem. Meu parceiro Marcinho Santos, vem na fuleiragem comigo. Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, DJ, caçula, sentiu? Cheirinho de sozinha. E quebra tudo, quebra tudo. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. E é tudo na moral, tudo na manha. E a gente vai detonando só os melhores pra você hoje aqui no Caribe. Tudo junto e misturado. É desse jeito então. 3, 2, 1. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem dançar! Patrese e Ivan Macedo. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Como é que é? E posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. A quinta mais top da cidade. Você. Olha o Helder dos Mal Falados. Já aqui também. Sem outro amor vou encontrar. Diz, filha. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. E um solinho. abraço, meu gerente. Cê é nóis. Cê é do Cro. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente? Como quis ser tua mulher? Se você quer, então vem. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou. Magoou. Você só usou e abusou. A matar outro, que bem quer. Que bem quer. E agora? Como foi inocente me entregando loucamente? Como quis ser tua. Foi sal. A família Pressão tá na área. Como é que é? Só você vai me tocar. Meteoro, me comparando com Pará. Meteoro, só você vai me tocar. Aqui é banda que é mais que você. E você vem. Música de motel! Agora, agora, agora, agora! Na manha, vai! Ivan Macedo. Bora dançar! Bora Ricardo Rios, bora Lorena! Adriano Parque, a cara! E o Sérgio Leone, tá lá comigo! Aí mandou de volta! Segura! O Paulo também do Parque Verde! E aí, Paulo? E aí, Japa? Como é que é? Olha o Jorginho Souza já na área também. Bora, Jorginho! Agora! Por que você me deixou? Se me fez acreditar. Bem na moral, bem na mão. Segura também. Não queria se acabar. Vem dançar, vem dançar, vem. Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. E o Caribe já desse jeito, ó. Vai derrubar. Então só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer. E continuar, eu sei que aguento. Que isso, Matheus? Isso é hot. Las Vegas Burger, é isso? É? Volta. Olha a Serrada na tela. Vamos nessa, vamos lá. Me abraçar. Las Vegas Burger. Essa galera aí, gente boa. E tá no telão, meu irmão do Crocodilo. Vamos nessa, vamos lá. É na batida, na batida, na batida. Lá vem, lá vem, lá vem. Quando aparece uma do Nenê e uma do Pitoco. É. Agora! Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Um abraço também, o Matheus e a sua primeira dama. Tá aqui Brasil com a gente. E é Matheus, vamos lá! Quero te prometer o que você quiser. Todo o meu amor, estrela guia, me calma. melhores. O amor aconteceu entre você e eu. A brisa do mar vinha nos envolver. Prepara aí, neném! O sol aqueceu, entreguei a... Amiga TJ Esportes, a verdadeira paga na hora do norte do Brasil. É a TJ Esportes! Sempre te amarei. Empresário que é a TJ, a verdadeira paga na hora. Nunca me senti assim. E aí, Glauber? Olha o Pitoco também, Juninho. Olha o bonitão na área, sarra. Meu parceiro Glauber, gente boa. Amigo particular do Batré. Ele, o Pitoquinho, o Sarrafo não é mais. Tava enjaulado e saiu da jaula. Como é que é? É o baile do Patrese. Patrese. Oi, amor, bicho, no telão, é amor, bicho. Do empresário Matheus. É amor, bicho, na parada. DJ Ivan Macedo. Tá na tela do gigante. Então bora. Baile do Patrese. Tá na área. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. E a R. Griff Story, meu amigo Robson, empresário Robson. R. Griff Story, o novo patrocinador do baile. Tá comigo, meu irmão, te liga. Tocando belas canções pra você me... Olha na tela do Cru. R. Griff Story. É assim, ó. Quero te olhar, nem que seja de longe. E a galera também, do Estrela Porto. Aqui com a gente, um abraço. Aí, Maicon, como é que é? Estarei lá, cantando a mais bela canção. Te admirando da janela do meu coração. Toma no bar, toma no bar. DJ Patrese. Pra detonar, são as melhores. Que tal essa, hein? Te liga. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora. Música das meninas. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu. Jurunas Carne. Os olhos se encheram. O açougue número 1 do bairro do Jurunas. E agora tô no Pepsi. É Jurunas Carne. Porque te entreguei a minha. O empresário Netinho. Você, o gerente Fabrício. Brincar com meu coração. Para o Vitinho. Eu sei. A GDK na área. Você quis um pago, que em breve o que vou rir da sua cara. E o quê? Você jurar me pedir. Pode chorar, pode sofrer. Patrese. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode... E a coife o doutor da pedreira. Pode sofrer. Fechadão com o baile, com o gigante, com o croco. Nunca mais eu vou voltar. E a coife o doutor da pedreira. Também assim, ó. Acabou de me perder. E a Lopes Motopeças. É a Lopes Motopeças também. Direto da pedreira. Fala, nome. Agora tô num beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara. E vou ver. Qual é o celular? Assistência do Fael. Pode chorar. Fael Celulares também. Pode. E aí, Lora? Como é que é? Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. começar. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Bora começar, dona. Joga, joga. Explode o bagulho, explode o bagulho. E aí, Caribe, como é que é? Claudinho, tá aqui comigo também, um abraço do Patrício, meu irmão. E aí, Sérgio Leones, como é que é? Agora! Toma, socadinha nela, soca dela, vai! Só socadinha, você tá dando a ver. Só socadinha, você tá dando a ver. Só socadinha, você tá. Bora, filha, se liga! Fica de quatro, fica de quatro, toma ali, toma. Fica de lado, toma ali, pica. Toma. Fica de frente, toma ali, pica. Toma ali, pica. Toma ali, pica. Rodeado de gostosa, é tchau pra quem namora. Os mal falados também tá na área. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau. O bagulho tá doido, meu irmão. E o Caribe desse jeito. Vamos pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá o grito. Quem tem amigo corno, faz barulho também. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das virgens. 1, 2, 3. Agora é Caribe. DJ Patrese. Pra cima. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa. Ai, de vocês, festa. Achei meu DJ pra trás e invadimos de penetra e comemos várias xereca. Várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca. Bora pra cima! Várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca. Cheguei! Oi! Oi! Cheguei! Agora! A festa vai começar, meninas. Vem uma por uma, eu vou escolher. Igor Neves está na área do camarão! Convidado, já levei o papo. 3, 2, 1, vai. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada. Quem é croco, vai pro croco. Agora! Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. E agora? Quem é croco, vai pro croco. Patrese, é DJ Patrese, é DJ Patrese, é DJ Patrese, é DJ Patrese. Tu toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Empurra tudo nela. Então bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Quebra, quebra, quebra. Vai, vai. Hoje eu vou parar no corpo. Vai ser bagulho doido. O amigo Léo Brasão. O Gabriel também, o Eric aí nos voos. Olha o Vinícius. O Ubi tá na área. A união do Tapanã. Feio e ninguém me queria. Só me dava. Aí é o dedo pra falar, me segura. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto. Mas a pimentela também, a Débora. Agora, eu... A bonequinha. Moto e as no... A corte, o Ruivinha. As novinha... E a Paulinha. Elas me agora. As novinha aqui do croco. Elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Mas então senta. Vai. Agora! no crocodilo. So bang, bang. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. É muito caqueado, muito caqueado, no gingado, caqueado. E a galera vai no cima, vai no cima, vai no cima. E o parceiro se detonando. Fora Caribe, sai pra cima. E o calor tá aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Aumenta tudo agora. Explode o bagulho. Mamãe de bebê, mamãe de bebê, mamãe de bebê. Bata na samba, bata na samba, bata na samba, bata na samba. Bunda na ilha, na onda, na ilha, na onda, na ilha. E aí, Blake? Tá boneco, Blake, agora. É outra, meu irmão. Joga pra cima e bora, caqueado. Eu tô no baile do Patrese com uma prostituta. Ela é puta. E o quê? Vai. O Patrese tá de rolê com uma prostituta. Ela é gata. Ai, que puta. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, para esquentar as coisas. Bagulho doido, vai! Explode o bagulho! Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Eu que sabotei o copo dessa piranha. E o quê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bola boa, uma bola que bate a... Bora dançar e curtir que é Caribe, meu irmão. Meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Então pega! Pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Lala, yala, yala, ya. Meu piru tá vindo aí. Lala, yala, yala, ya. Meu parceiro Jamaica também. Tá na área. Olha a família Maguari. E vai, vai. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar. Vai dando. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Ela quer dar pro sarrafo. Tá jogando na minha cara. E vai, vai, vai. Olha como você tá mudada. Adriano Parque. E a cara e a tá aqui, aqui. Olha, eu não queria falar nada. Olha o Thiago, olha o Tormento. E aí, Tormento? Tá de volta na área. Aniversário também na GDK. Vamos pra cima, meu irmão. Aí, Vitinho. Vitinho GDK tá na área. E aí, meu parceiro Jorginho? Como é que é? Jorginho Souza tá na área. Cadê o Burilo, hein? Eu era o melhor pra... Só de boa. Pode demorar, mas tem... É, Murimar! Olha o Pop também, meu parceiro Júnior do Banco do Brasil. E aí, Pop, agora que tu é? Doente de amor. O goi remédio. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Cadê a torcida do Paysandu também tá aí? A torcida do Remo joga pra cima e dá um grito. Quem tá solteiro joga tudo pra cima também. Quem vai amanhecer hoje no Caribe vai até às 6 da manhã. Joga pra cima. É agora. E aí, filho, e aí, cachorro? Tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não agora. Tem uma pop, elas senta, te abraçam. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando toma, toma, toma, toma, toma, vai. Moraes é o bicho. Foi até bom te encontrar. Mas é o baile do Patrese que eu amo. E o que é? Patrese. Fica me enganando. Se tu quiser sentir a pressão, lá vem. Só vim com DJ Patrese. É caqueado! É no gigado! Vem, vem, vem, vem agora! Para as mamas, tu no beat, eu vou levar só pra viela. Vai ser papapá. E parceiro peixe também, do Gigabyte. Da cabanagem aqui, ó. Explode o bagulho. Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Vai fazendo no Caribe o caqueado. E aí, Sara? Ela tá na e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, e vai, vai, e vai, vem. Os canhões explodiu, bum, explodiu, bum, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem, agora, entra seco, sai molhado, entra seco, lá, lá, lá, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem, os caras doido também do satélite, abraço do Patrese, né? Vai descendo até o chão, ela senta, se acaba, vai descendo até o chão, e vai sentando até o chão, e vai descendo, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, e vai mexendo essa bundinha, vem mamar, agora, in my mind, in my head, this is as melhores. Muito firme, vai! Toma, caqueado! Explode o bagulho! Agora vem, vem! Ei, bandida, não te apaixona não! Ei, bandida, não te apaixona não! Como é que é? Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. E os caras doidos vão bebendo muito show. Vindo muito show. Todo camarada que tá usando que foda. Todo camarada. Passou, passou de porra. Passou, passou de porra. Empurra nela. Empurra nela, vem. Passou, passou de porra. Vem, vem. Passou, de porra. Passou, passou de porra. Passou, passou. Empurra nela. Agora vem, vem. É aniversário da Laila. Laila Costa. O amor do Rafael Costa, é isso? Comemorando aqui no baile do Patrese, aqui no Carinho. Então bora. E aí, Laila? Parabéns, mulher! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Toma, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma. Hey, hey, hey, hey, hey. E parceiro Dini também, hey, dos mal falados. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. Olha a putaria. Toma, toma. Bora, Ricardo Rios. Bora, Lorena. Desce e desce e quebra, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Pode começar, pode começar, pode começar, pode começar, pode começar. Evoluiu. Evoluiu. Vai da palha do Patrese no Pará já explodiu. Tocando a batida que sacode o Brasil. Explodiu. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O bastão que faz mexer, pode. E aí, que é putão? Na levada do Patrese. Tá comigo também. Tá de pitoco. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Do Pato de Lisboa. Quem jogou na daqui a pouco. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco. Sequência de tentada, sequência de tentada. Deixa eu te falar de tempo. Deixa eu te falar de tempo. Deixa eu te falar de tempo. Deixa eu te falar de tempo. Deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar R$100 pra mim doidar no baile do Patrese? Pra mim doidar no baile do Patrese. No baile do Patrese. No baile do Patrese. Pode doidar! No baile do Patrese. No baile do Patrese. No baile do Patrese. E aí, Neto? Neto Freio, Andrei. Tá aqui comigo também no Carimbe, aqui no Croco, aqui no baile. Baile do Patrese rolando. E a galera vai no clima do jeito. É o baile do Patrese. Na sala. Aonde? No chão me deito. Segura. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Toda a galera aqui, ó. Querendo. O baile do Parque Show. Brincar comigo. Aqui comigo também, um abraço. Rindo da minha. Bacuri, o Nenê. O Eduardo. E a galera do Bengola. Não vou. Não vou. Na moral. Aceitar suas insinuações. Olha, empresário Kino, como é que é? Me provocou. Olha o Blake, tá de volta, é Blake. Que rasga, meu irmão. De engraçado. Tenho direito. E a Neguels. E mais ser feliz. Porque eu mereço um recomeço. Patrese. Quero fazer. Pra cima! Porque eu mereço amar e ser feliz. Olha, domingo. Domingo aqui, o Crocodilo tá de volta. Domingo tem croco aqui no Caribe, papai. E o bicho vai pegar. É o domingo aqui no Caribe. Então, por conta, é assim, ó. Domingo no Caribe tem crocodilo. E a gente tá de volta. Pra detonar tudo, Rosenberg. E toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vem. Agora, se liga, liga. Olha aí. Esquerda do coqueiro. O Fradzinho também da Unimed. O Japonês Produções. O Luke do Tapanã. Toda a galera aqui, ó. Tá de patrese. Não para. Comprou uma moto, pega a varetela. No grau, grau, fora passa mal. No grau, lá em cima, beseca. No grau, grau, fora passa mal. No grau, lá em cima, beseca. No grau, grau, fora passa mal. No grau, lá em cima, beseca. No grau, grau, fora passa mal. No grau, lá em cima, beseca. É caqueado, caqueado, caqueado. Vai, agora. DJ Patrese faz um caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. No julgado, caqueado, no julgado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ivan Macedo, DJ Lando. Tô comendo. Quando a gente se. Tua mãe te vende, oh, bonitão. Vazio ficou. Gabriel Sarrafo, tá de boa. Não vi, não entendi. Te amo e não quis. Pegou a fuga. Você nem ao menos tentou. Tá doido? Consertar o que fez. Eu sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. E aí, Magrão? Lutei por nós dois. Olha o Magrão, tá na área. Não vou desistir. Você é meu. Ele e o Cristiano Ronaldo Paraense. Eu nunca mais vai lembrar. Não é mais. Ninguém. Só perdeu. Você é meu também. Super Hot Baile. Como é que é? Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Toma, vai, vai. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Como é que é? Sim. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, maluco, não. Agitando a multidão, vem, vem, vem. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey. Agora, oh. O TH Duna tá comigo também. Hey. Saqueado, no gingado. Oh. falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, filha. No segredinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no, só no, só no, só no, só no, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Sapatinho caqueado do gingado, caqueado. Vem dançando, vem tremendo, vem dançando, vem tremendo. E toma, toma, toma, toma. Bagulho de, bagulho de, bagulho de. Tá louco, bagulho, meu irmão. Bagulho de, toma, toma, toma. Bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de. Olha o gelado, bagulho. Tá normal, tá normal, tá normal, vem. E quebra tudo, vem dançando, vem quebrando, vem dançando, vem quebrando, vem dançando, vem quebrando, vem. Beijão pra vocês, menina, menina. Opa, opa, opa. O Digital é do Face. O gerente, Felipe, né? Do Republic. E o Alisson Mel. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei. Bora, Alberto Martins. Pra cima, moleque. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar, oh, oh, oh. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errar, oh. Um mais um e sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Jornal de Gastão. Vou me entregar, oh. De gastação, ainda pensar que tudo é bom. Manu, batidão. E a união também da B2 aqui, ó. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Então bora. Me tranquei em casa até passar. Olha o Vevé. That's me in the... E aí, Vevé, é show! That's me in the spot. Homem das gatas top. Losing my religion. Agora! Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh, no, I'm sad too much. Vevé de novo! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Tá bonito! Tormento para o Jorginho Souza, o Ricardo Rios também tá na área, o Adriano Parque e o Sérgio Leão. Aqui, vai! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem. E parceiro Jacó também, o Zinó, fala com a gente aqui, ó. Curtindo o croco. Aqui, gigante. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Então bora! Eu gosto de luxo.